rua, vejo uma garota desfilar. Colocou a venda, aquilo que era pra glória de Deus. Olho na calçada, vejo um homem rejeitado pelos seus filhos, amigos, vizinhos, irmãos. O que estou fazendo para mudar o mundo? Eu tenho um chamado. De uma simples refeição, sem rumo, família, sem paz, sem fé.